Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos! Aqui é Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. E aqui com as minhas parceiras, dê um salve aí, meninas! Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, salve, galera! E hoje nós temos um convidado muito especial, Rubens Alves. Salve, salve, aqui é a Nata Neumann. Bom dia a todos e a todas, com maior honra estar aqui com entre os camaradas. Muito obrigado. É uma honra te receber aqui, Rubens, e eu vou te apresentar, né, para que os nossos parceiros, parceiras, amores e amoras, né, que estão aqui nos acompanhando, conheçam um pouco mais sobre você. Então, gente, a gente tem a honra aqui, né, de receber Rubens Alves Pinheiro Filho, técnico agrícola, morador no bairro da Lapa, começou sua militância política em 1970, quando ingressou no Partido Comunista Brasileiro e na Confederação dos Trabalhadores Agrícolas aos 18 anos. Membro das Brigadas Internacionalistas, com cursos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Democrática da Alemanha e Cuba. Fundador do Sindicato dos Trabalhadores de Abastecimento, CEAGESP, membro do CGT desde sua fundação. Nos anos de 1983 e 1987, atuou na Nicarágua junto à Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua via Brigadas Internacionalistas. Autodidata em História das Guerras. Atualmente é conselheiro municipal de saúde. É um prazer te ter aqui, querido. E os caminhos da política? Vamos pedir com que a Tati comece aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos com a nossa dose de garrafada diária. Vai lá, Tati, é com você, amada. Oba, nossa dose de garrafada diária. Bom, começando com a pergunta que não quer calar, né? Camarada Rubens, como que você acha que a gente enfrenta esse momento, né, esse período pandêmico na nossa sociedade, sobretudo no Brasil, com administrando tudo isso, né, toda essa questão de saúde, de educação, econômica, com a nossa gestão política atual? O que você acha que a gente consegue aí desbravar esse nosso período, né, esse nosso momento pandêmico, que faz parte da história, uma vez que a gente tem uma gestão como esta que está atualmente. Vamos lá. Vamos lá, camaradas. Olha, a princípio nós devemos falar da política como um todo, né? Após o golpe de 2013, que iniciou-se em 2013 e consumou-se em 2016, o projeto do governo federal é de cunho fascista. É um projeto bem claro, bem definido. As pessoas que votaram nele, na sua grande maioria, têm conhecimento disso, não desconhecem, não, o fato de quererem retirar a esquerda, até então representada pelo PT, muito claro a postura das pessoas que, e hoje ainda tem uma grande quantidade de pessoas que apoiam o nefasto, né, o inominável que está, e sua tropa, né, que está no poder. Tá? Começando por aí, a gente só poderíamos esperar o pior sobre qualquer aspecto na condução da política nacional. E com isso já demonstrou no seu primeiro ano, né, de mandato. porque o que priorizava era atender sua base fascista e, com isso, tentar conduzir o país, né? Então, todas as medidas que foram sendo tomadas logo no primeiro ano desse governo fascista, nós começamos a sofrer as consequências diretas disso. Estou só fazendo um preâmbulo para chegar na questão da saúde, né, como um todo. Aí o que acontece? Nessas condições, no segundo ano, com o advento da pandemia, não pegou o governo desprevenido. Temos certeza absoluta que as sinalizações que já estavam passando pelo mundo, pela Organização Mundial da Saúde, tudo isso o governo tinha conhecimento e acesso. Porém, como é de sua natureza negacionista, terraplanista, enfim, fascista, enfim, não achou que era necessário tomar as providências devidas, né? E conseguimos entrar no caos que nos encontramos, tá? E, infelizmente, uma grande parcela da população abraçou essa ideia e começou a nos levar ao caos, né? Esse é um problema extremamente grave, porque já como política de Estado, tenta-se destruir o sistema único de saúde, de qualquer jeito, privatizando. Até então, toda a direita neste país considerava o Bolsonaro um louco necessário. Uma pessoa que estaria ali fazendo as suas maluquices, tal, mas o Senado, a Câmara e o Judiciário e a imprensa teriam um controle sobre ele. Lê do engano, né? Lê do engano. Ele pode ser imbecilizado, mas não é tão burro quanto parece. Primeiro que ele militarizou o governo todinho. Segundo que ele absolutamente pautou o seu segundo ano de mandato em cima do absurdo do apoio à bandeira e ao Donald Trump, né, a bandeira norte-americana é o Donald Trump. E com isso, foram entregando nossas riquezas mais ainda. E no conjunto da questão da saúde, era o mesmo discurso da extrema-direita norte-americana, né? Mesmo discurso. E lá, só vê a quantidade de mortos num país de milionário, né, o país mais rico do mundo, a quantidade de mortes que teve porque não tem um sistema de saúde como nós temos aqui. Agora, a direita aqui no Brasil, que inclui o PSDB aqui no estado, o PSDB há 30 anos governando o estado de São Paulo, alternando no município de São Paulo também, né, o poder, ele não tem feito outra coisa a não ser entregar cada vez mais o nosso sistema de saúde nas mãos da iniciativa privada, né? Quando eles colocam que as organizações sociais de saúde é que estão com cerca de 90% de todas as atividades dos equipamentos de saúde no município de São Paulo e quiçá no estado, que aqui é sempre uma experiência, né? Começa por aqui. Então, o que acontece? Só para informar vocês, esta política, ela tem sim uma finalidade. É uma política neoliberal muito bem definida. E não importa muito para eles, para quem detém o poder nesse país, não importa muito a questão de quem esteja realmente na presidência. Nós vimos isso com o Fernando Collor, nós vimos isso com a Dilma, nós estamos vendo isso com o Bolsonaro. Quem manda nesse país são as instituições transnacionais, né? Como manda na maioria dos países do mundo. Então, assim, só para vocês terem uma pequena ideia do caos que está acontecendo no nosso sistema de saúde, as organizações sociais de saúde não têm fins lucrativos, né? Eu tenho aqui uma tabela em mãos de prestação de contas que nós, o Conselho Municipal de Saúde, fazemos um trabalho de levantamento. É um trabalho bastante longo, extenuante, com precariedade, né, absoluta de executar o trabalho, mas nós temos pessoas muito capazes. Então, só para vocês entenderem, as organizações sociais de saúde, todas elas, fecharam este ano de 2020 com um saldo bancário de R$ 348.794.162, saldo bancário. Se nós não entrarmos imediatamente com uma ação para que eles devolvam este saldo para os cofres do município, né? Porque se não tem fins lucrativos, não tem absolutamente como ficar com esses valores, né? Eles não voltam, ficam com as entidades. O ano passado ficaram com a entidade, né? Este ano, o ano retrasado, nós conseguimos encaminhar. Então, este ano, nós estamos fazendo essa briga para que possa ser reintegrado aos cofres do município. Bom, queria dizer que é uma satisfação tê-lo aqui conosco, Rubens. Começar minha fala por aí, né, agradecendo você pela presença. E aqui eu queria jogar algumas provocações, né? Algumas coisas que eu venho estudando, já há um longo tempo e um pouco da experiência que eu tenho também, né, de oralidades, eu acredito que o fascismo, ele nunca acabou, né? Porque é uma questão cultural, né, e estrutural. Então, quando você fala de 2013, ele é datado uma nova era, né, de uma coisa mais direta, como você mesmo colocou. Então, acho que eu começaria daí, né? Como que a gente pensa num fascismo que ele é estruturado, que ele está pautado num racismo na nossa sociedade e que agora, em processo de pandemia, a gente está vendo isso escancarado, né? Porque mesmo as situações agora, né? Quem é que trabalha, quem é que tem a saúde, os planos e tudo mais, como você vem falando aí, num país que, além da questão do colapso que a gente está vivendo, ele não tem um planejamento sobre a saúde, né, popular, ele não tem um plano, né, de ação de saúde, né, nesse sentido, e não tem um plano que realmente acolha, né, um sistema que acolha a população, né? Então a gente está falando ainda de uma classe da família quatrocentonas, que também é incentivado por esse governo, o efeito manada, uma série de sucessões de coisas que eu acho que são necessárias ser falado, né? A gente tem exemplos de outros países que têm um planejamento muito diferente, um olhar mais atento para um investimento na saúde popular, e aqui a gente tem um grande desmonte. O SUS deveria ser uma coisa mais estruturada para nós, a gente sabe desses ataques, não é de hoje, mas desde quando é realmente efetivado o sistema do SUS, né? A classe em si, ela não é a favor por conta da privatização, das grandes empresas, né? Mas ao mesmo tempo tem esse outro lugar que ele é fundamental, né? Quem tem um grande acesso a... Assim, enfim, estou me enrolando um pouco aqui, mas assim, mas quem é que tem realmente o acesso à saúde no nosso país? Né? Então acho que isso é uma coisa. E a outra a gente sabe, o governo, ele é junto com o exército, né? Então também quero fazer essa provocação, que se pudesse falar um pouco sobre isso, que ele também está sendo comandado por um pensamento militar. E então é tudo muito complexo, né? Eu queria jogar uma outra frase aqui de provocação, estou jogando várias coisas assim meio que soltas, né? Mas porque é muita coisa que você falou no áudio, estou tentando ser mais sucinta. Mas queria jogar uma outra provocação assim nesse lugar sobre um capital improdutivo que o nosso economista lá de Dumbor, comunista, ele diz, né? Que eu acho muito interessante sobre esse lugar do capital improdutivo. Também são os bancos que ganham com juros, enfim, uma série de sucessões de coisas. E vou jogar uma outra frase aqui também da Angela Davis, que ela faz uma pergunta também para nós quando ela vem aqui no Brasil, né? Que ela fala assim: queremos ser igual a quem? Aos homens brancos? Eu não quero ser igual ao homem branco e rico, aos homens brancos e ricos. Não quero o direito de explorar e excluir. Quando falamos em igualdade e justiça, queremos olhar para quem dedicou sua vida à luta pela liberdade. Perfeito, companheiro. Eu vou procurar responder mais rápido, tá? Essa questão do processo de racismo, como você colocou, com propriedade, é cultural mesmo, né? Basta ver como é que nós fomos colonizados e por quem. E isso é uma luta que não basta hoje os equipamentos de informação, né? As rádios, TVs, tal, contrataram uma parcela de negros para aparecerem nos seus comerciais. Não é isso, isso não acaba com o racismo, né? O racismo só vai acabar com a nossa luta constante por direitos. E aí, já colocando a última frase que você disse, realmente, nós não somos e não queremos ser iguais aos brancos, porque assim seríamos racistas, né? Assim estaríamos tentando fazer exatamente o que eles fazem, tá? O que nós queremos é uma sociedade igual. O que nós queremos é uma sociedade com o mesmo direito para todos. Esta é a questão do racismo. Agora eu vou falar um outro ponto aqui. A segunda questão entra nessa, como você colocou, que está no Plano Nacional de Imunização. O general Pazuello, ele é um general de logística. E hoje, na cabeça do Ministério da Saúde, ele está totalmente perdido, porque ele é vinculado diretamente ao presidente. O presidente, e isso ficou claro, quando ele ficou doente, saiu, teve ele foi contaminado pelo Covid, e depois ele teve, né, desautorizado a fala dele, e aí o presidente foi encontrar com ele e ele deixou claro: olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Este é o pensamento dos nossos militares aqui, porque totalmente subordinado ao presidente, o pensamento militar brasileiro sempre foi de extrema direita, sempre foi de estar junto com o poder em domínio da população, que nós não temos inimigo externo, né? E o pior isso é a militarização das polícias como um todo. E isso já vem acontecendo desde os anos 70. Tá? Essas são questões de profundidade, que a gente tem que pensar bem. A terceira questão, ela está mais no conjunto de como a esquerda brasileira está se posicionando hoje, ou pelo menos na última década, né? A partir do momento que o governo petista assumiu o poder, aliás, perdão, que o PT assumiu o poder na figura do Lula, a primeira coisa que o Lula colocou para ser eleito foi a Carta aos Brasileiros, né? Deixando muito claro que não iria mexer nas instituições, nas raízes dos nossos problemas. Tá? Isso foi um erro grave, considerando o PT que a direita e o status quo aceitaria com tranquilidade a divisão de nós contra eles, ou seja, era o PT contra o PSDB, o resto não existia. O resultado nefasto disso a gente está vendo agora, com o impeachment, o golpe, na verdade um golpe, claro, muito claro, do impeachment da então presidente Dilma. Isso demonstrou também o racha interno que havia dentro do PT e há até hoje dentro do PT, chegando nas eleições de 2018, né, quando, ao invés de ampliar o arco democrático, o PT assumiu a tarefa de enfrentar o fascista, a de extrema direita, a direita brasileira, achando que poderia levar, pelo simples fato de um discurso com fundo neoliberal também. Tá? E aí olha o desastre que nós estamos nesse momento. Vou pedir a permissão de vocês de responder uma última questão aqui, que eu não respondi anteriormente, a questão dos bancos. Nós sabemos que a estrutura bancária é transnacional, agora não tem mais, depois das privatizações dos bancos aqui, agora com essa autonomia, entre aspas, do Banco do Brasil, tá? é uma situação bastante difícil. Então, os bancos, eles são feitos única e exclusivamente para lucro. Para lucro, né? Ele tem que dar lucro para os seus acionistas, ele tem, e não importa onde eles vão investir e como eles vão investir. Tá? Assim são igualmente as grandes empresas, assim como a Ford, que nós vimos aqui recentemente, né? O que está acontecendo, entendeu? Então é assim, o banco vai, aplica o dinheiro e ele recebe bastante. Não é mais, é muito simples, né? Não é mais factível ter lucro alto em determinado país, eles simplesmente reduzem as suas ações e assim por diante, tá? Ai, que dose de garrafada, hein, amores e amoras? Daqui a pouco a gente volta. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La la la la la. Acabamos de ouvir Tributo a Martin Luther King, canção composta por Wilson Simonal e Ronaldo Boscoli. A canção foi gravada em 28 de fevereiro de 1967, tendo sido lançada em compacto em junho do mesmo ano pela gravadora Odeon, com grande sucesso popular de crítica e radiofônico. Tá aí, se eu fosse vocês, não deixaria de conferir o lado B desse single, que também é demais. Bora lá, disponível em todas as plataformas. Olá, meu nome é Isaac. Eu sou do estado de Pernambuco e escuto Diáspora, a cor da nossa cultura. Queridos, queridas e querides, o calendário da vacina está aí e aos poucos estamos sendo vacinados. Porém, mesmo se você já recebeu as duas doses, ainda precisamos manter os procedimentos de proteção. Assim, por favor, continue usando máscaras, higienizando bem as mãos e, se puder, evite aglomerações. Juntos, juntas e juntos, manteremos a vida. É isso aí, ferinhas! Diáspora. Bloco anterior, né? Estamos aqui, né, com o maravilhoso Rubens Alves Pinheiro Filho, discutindo sobre política, e nós já estamos caminhando para as considerações finais. E para essas considerações finais, eu gostaria, querido Rubens, né, que você falasse, né, desse a sua opinião, o seu olhar, né, a sua vivência sobre o seguinte ponto, que é: é claro também, é nítido também que nós estamos vivendo o limbo que estamos vivendo por conta também de que deixamos de fazer determinadas partes, né? É claro também, né, que foi deixado de ser feito um trabalho de base. E houve aí, né, um projeto político muito desgranhado, eu diria, né, para não falar desgraçado, né, de uma não participação do povo nas discussões políticas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Na medida em que não foi feito um trabalho de base, foi se deixando também uma má compreensão de que é política, né? Tanto que em determinados lugares, por exemplo, se você, determinados projetos, né, de política pública, onde você vem com um olhar político a respeito disso, você escuta claramente de pessoas do tipo: ah, não queremos falar de política, política é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Ou seja, as pessoas começaram a separar o assunto política, a colocar a política numa caixinha como se não fosse para todo mundo, como se política não fosse, como se política não coubesse as nossas escolhas, desde o momento em que me levanto, entendeu? E que escolho o que eu vou vestir, escolho o que eu vou comer, escolho o que eu vou falar, eu estou fazendo política. As minhas considerações aqui, né, estou trazendo todas essas ideias aqui para simplesmente chegar no seguinte ponto. A partir disso, né, a partir da esquerda ter deixado de fazer o seu trabalho de base, né, a partir de ter permitido também, né, muito do que está acontecendo, né, o que eu pergunto é, né, qual é o plano, qual é o projeto, né, se você, enfim, também souber, né, porque é isso também, né, a gente está aqui bulindo, né, a gente está aqui buscando de uma forma coletiva criar, né, bulimentos para a gente movimentar, né. E aí, qual é o plano da esquerda, né, o que a esquerda está fazendo, né, vem fazendo? Qual é o plano da esquerda para a gente perspectivar um futuro, visto nesse presente tão sem perspectivas? O que podemos, né? Como podemos fazer de uma maneira onde a minha mãe, onde o meu pai, onde essas pessoas que estão, que vivem há séculos, há anos, né, sendo a parte desse projeto de política, possa ter participação política, possa entender a política como algo essencial as nossas vidas. Enfim, eu acho que a gente pode bulir por aqui para as nossas considerações finais. Vamos lá então, querida. Olha, a primeira questão que você tocou é fundamental, né? Muito deixamos de estar nas bases. E as bases foram ocupadas com bastante competência pelas igrejas evangélicas, né? Os evangélicos são muito bem organizados, eles estão assumindo cada vez mais, né? E isso é um fato que nós temos que estar atento, porque é um fator da sociedade brasileira hoje, né? E é uma discussão longa, tá, sobre essa questão. Nós temos que ter, a esquerda precisa retomar a hegemonia da discussão e da ação popular. Nós não podemos esquecer jamais que nós estamos nesta luta por classe, é uma questão de classe, é uma luta por classe, né? Nós não podemos deixar isso mais passar com o tempo. Nós não podemos deixar de entender que nós, a esquerda, nós temos uma prerrogativa de vanguarda. Este é um ponto fundamental na nossa discussão agora. Complementando, então, o grande erro da esquerda no meu conceito, óbvio, é que começamos a discutir e questionar o marxismo-leninismo. Quando a gente, quando parte dessa esquerda formada recentemente discute ainda sobre a questão de stalinismo e trotskismo, isso não nos leva absolutamente a nada. Isso divide frontalmente, porque na medida que um grupo de camaradas discute marxismo, leninismo na sua essência, é taxado por parte da esquerda como stalinista. A partir do momento que nós não consigamos traduzir a política clara, definida, do que é o marxismo, de como nós temos a luta de classe como fator principal, nós vamos estar rachados. Nós vamos estar rachados, porque é muito simplismo de parte de pessoas que se dizem de esquerda desconsiderar isso. E aí a direita, que é muito, muito bem organizada, ela se locupleta disso. Eu falo, eles estão rachados mesmo, não tem um entendimento, tá? Não são comunistas, não são socialistas, não são, são o quê? Né? Este é um ponto claro que a gente tem observado nesses últimos anos. Inclusive com o próprio desmonte, que era o carro-chefe da nossa luta de classe, dos sindicatos. Né? Os sindicatos, eles tinham um fator extremamente importante de aglutinação de força. Hoje não tem mais. A partir de um dado momento, se você tem 7 centrais sindicais, você tem cerca de 12 mil sindicatos no Brasil, enquanto os sindicatos patronais são 7 mil. E agora a pancada que o sindicalismo recebeu com a retirada dos seus recursos, tá? Eles estão com um problema extremamente grave porque não atinge a base. Então não é simples a análise do que está ocorrendo em relação à esquerda, está ocorrendo em relação ao projeto que nós temos. Não é simples isso, não. É, nós fomos envoltos agora num redemoinho tão grande político que a esquerda realmente está com um grave problema de aglutinação. E os ataques, além do mais, ainda não sabem discutir com a democracia. Tem sérios problemas em relação a definir hoje quem é nacionalista, quem é comunista, quem é democrático, né, que pesa pelo regime democrático burguês, e o que está acontecendo? A direita nadando de braçada e a extrema-direita assumiu o poder. Então, a discussão nossa é muito mais profunda. Nós precisamos realmente estar discutindo, e a juventude sempre é o carro-chefe. Isso que vocês estão fazendo é exemplar, né? Esses bate-papos, essas reuniões, tal, extremamente exemplar. Eu gostaria muito de que isso se estendesse, e me disponho, sempre que for necessário, a estar aqui à disposição de vocês, tá? Agradeço de coração o carinho que foi recebido por vocês e digo para vocês da seguinte maneira: ou nós nos organizemos, reconhecemos de fato e de direito que é uma luta de classe, ou nós vamos sofrer muitos anos para derrotar o que está posto no poder hoje. Então, querido Rubens, eu às vezes eu tenho uma sensação de que a gente fica discutindo, sabe, sem de fato olhar para o território que a gente vive. A gente aprendeu a chamar esse território de Brasil, ele não era um território chamado Brasil, a gente aprendeu com o colonialismo, sabe, a gente aprendeu com esse colonialismo, com essa colonialidade que está nos nossos corpos, entranhado nas nossas mentes, e que eu estou de acordo, sabe, cada vez mais eu estou de acordo com o Nego, com o Antônio Bispo do Santos, Nego Bispo, sabe? Está na hora da gente, a gente tem que aniquilar o colonialismo. Porque para mim, eu acho que a gente fica discutindo os tentáculos do colonialismo, sabe? Tentando caber nas caixinhas do colonialismo, quando na verdade a gente não se organiza para estar a favor da vida, sabe? Eu acho que a gente fica discutindo Isso é uma visão minha, claro, sabe? Mas eu acho que a gente fica discutindo e patinando sobre determinadas coisas que não interessa. E é isso que dá, sabe, margem para todo esse genocídio coletivo que está acontecendo agora, na qual o genocídio coletivo vem acontecendo para determinados grupos há 520 anos. Então, sabe, eu acho que está mais do que na hora da gente parar de querer caber em caixas, sabe? E começar a nos organizar a favor da vida. A favor da vida. É a vida que tem que permanecer. É a vida que tem que ficar. É a vida que tem que tem que existir na sua plenitude. E todas as formas de vida. Porque o colonialismo também nos tira isso, né? Acha que a vida é só a vida do homem branco, né? Tira a vida, sabe? Eu estou falando aqui de árvores. Eu estou falando aqui de rios, eu estou falando aqui dos povos pindorâmicos, eu estou falando de todas as formas de vida. Esse sistema colonial, desgranhento, sabe, não deu certo, gente, porque algo que começa a ceifar a vida para servir ao capitalismo, para servir ao poder, no que isso nos interessa, sabe? No que isso nos interessa? Então, assim, eu estou cada vez mais fechando com Antônio Bispo dos Santos, que é: direita e esquerda são dois corpos, são dois membros do mesmo corpo. Direita e esquerda são dois membros do mesmo corpo. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a discutir que corpo é esse. É o corpo do colonialismo. Então, bora nos organizar para destruir esse corpo que também nos atravessa, sabe? No pensamento, na subjetividade, nas escolas. Então, bora lá, sabe? Eu acho que é nesse ponto, sabe? Parar de ficar discutindo algumas coisas que, meu, na boa, bora olhar para o território que a gente vive. Bora olhar para o território que a gente vive e criar possibilidades de vida, de permanência da vida, a partir desse território, sabe? Enfim. Concordo plenamente, querida. Concordo plenamente. Eu acho que é isso. Nós temos que lutar, sabe? A luta é nossa, né? A luta sempre foi nossa. Não dá para a gente ter lá no Instituto Zumbi dos Palmares, né, um negro fascista. Né? A direita tem essa capacidade, nós temos visto isso acontecer, né? Já desde a época dos Capitães de Mato, né? Entendeu? Agora, pior ainda. Então, o que acontece? Nós temos que lutar, nós temos que começar a organizar a juventude, que é sempre o carro-chefe de qualquer mudança num país. Nós temos que ter um entendimento que não dá para compactuar com religiões, por exemplo, independente de cada um de nós, né, no campo individual. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma lida na reportagem da Campanha da Fraternidade, é palco de batalha ideológica, saiu no Cotidiano da Folha na quinta-feira, para vocês terem uma ideia do que a Igreja Católica continua fascista também, tanto quanto as evangélicas, né? E isso tudo é doutrinação. Nós não conseguiremos jamais romper essas correntes, né? As nossas correntes, se a gente não lutar, se a gente não organizar. E o que vocês estão fazendo, parabéns, é sim uma luta de classe, uma luta de orientação, uma luta que todos possam estar falando, discutindo. Este é o ponto crucial da nossa, que a gente vai poder fazer esse país, pelo menos, né, voltar a ter um pouco mais de democracia. Não quero me alongar muito, então vou passar a palavra para as minhas parceiras, para elas também fazerem as suas considerações finais. Vai lá, Tati, vai lá, Nata, é com vocês. Muito obrigada, camarada Rubens, pela sua presença. Obrigada pelas informações todas que passou para a gente, atualizando sobre essa questão da política atual, né? E contextualizando o nosso histórico também, enquanto nação. Como já se falou, né, é importante que nós, população civil, tenhamos um mínimo, né, de entendimento sobre essas questões todas, porque envolve as nossas vidas, né? Envolve o nosso cotidiano, as nossas lutas, os nossos direitos. Então, a gente precisa muito parar de usar essas falácias como política não se discute e começar a entender um pouco, tentar se aproximar um pouco desse âmbito, porque ele nos pertence, né? Sobretudo nós, das camadas que são a maioria, mas que são considerados minoria pela questão de poder de direito de fala, de manifestação, né? Sem correr o risco de morrer, como acontece frequentemente na nossa população, na nossa sociedade, né? Então, muito obrigada por hoje. Espero que volte em outras oportunidades aqui com a gente para falar sobre outras temáticas mais, né? É sempre bom poder contar com pessoas como você, que tem uma longa caminhada de vida, que consegue falar aí por diversos assuntos. E é isso. Obrigada por tudo. Falou, valeu. Salve, galera! Bom, ouvindo vocês aqui, né, me passou várias coisas em pensamentos, né, desde a perseguição dos corpos, de que corpo estamos falando, de que classe estamos falando, né, não tem como falar de classe e não discutir raça, não tem como discutir o governo se não discutir a estrutura, não tem como falar do fascismo e não falar sobre o colonialismo, né, esse projeto que se configurou aqui no Brasil, não tem como falar da questão da igreja, né, das igrejas cristãs, e não falar da perseguição que teve e ainda acontece dos guerreiros, né? Então não tem como, né, a gente falar do marxismo, leninismo, essas coisas, sem olhar para o nosso território. Tem uma frase do Marighella que eu acho fantástica, que ele fala: liberdade é o jongo do povo, né? Capoeira mata um. Então eu fico pensando muito sobre isso, né, da gente olhar para esse território, olhar para as para as juventudes, né, para as infâncias, com um compromisso, porque a gente tem sim que dar uma estrutura, e essa ideia de escola sem partido, né, partido sem partidos, né, é um golpe em cima de um golpe, né, literalmente colocando em prática um sistema ultraliberal, né, uma guerra civil na minha cabeça. Então, eu acho que há muitas coisas que se passam aqui, realmente é uma discussão que tem que ser cada vez mais aprofundada, e buscar também nessa essa parte da comunicação, descentralizar o discurso, os diálogos, né? Porque buscar outras formas, outros meios, enfim. Tem muita coisa aqui, assim, que eu saio aqui provocada, querendo colocar e falar, mas a priori... E tem mais uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que é também esse lugar, né, de se confundir as instituições com os movimentos sociais, né? Uma coisa não pode deixar de existir, as duas coisas têm que estar, né, à frente aí. Então, que a gente tenha mais enfim, cargos, né, com pessoas, né, dentro do governo que nos represente, então apoiar essa luta nossa, né, de pessoas que nos representem, né, como Érica Malunguinho, Érica Hilton, vou colocar aqui também outras pessoas, mas enfim, Benedita da Silva, e por aí vai, né? Então a gente tem que buscar outras frentes que não sejam só essas que já tá dada. Enfim, então é isso. Quero agradecer muito aqui a presença, ficaria muitas horas ainda conversando, mas deixo essas provocações. Obrigada. Oi, querida, em seu nome eu agradeço a todos que estão aqui nessa discussão. Eu agradeço muito, agradeço de coração. Uma honra estar com vocês, e eu quero deixar sempre à disposição de vocês o que for necessário à base de informações. Se vocês precisarem, eu tenho uma gama de documentos, acompanho, estamos na luta aí direto e tal, eu posso fornecer para vocês informações do que vocês acharem pertinentes, tá? Então, agradeço de coração, estou à disposição, e parabéns a vocês, guerreiras e guerreiros que estão aqui, que nós precisamos de vocês, é da juventude que nós precisamos. Parabéns, vocês são excelentes, extremamente plugado, né, como diz hoje, estou aprendendo, com a realidade, tá? A luta é nossa, nós não devemos deixar de lutar nunca, nunca, e pelo contrário, aumentar o nosso raio de ação. Muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha. Ei, que dose de garrafada, hein, amores e amoras? Querido Rubens, gratidão profunda por todos os bulimentos, e é isso, por hoje é só. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue, eu não com a